Que são vocês? Um bando de comunistas? Esses marginais! Então, estes são os dois poderes quânticos fantásticos da mente humana. Criar a realidade e escolher aquilo que vai criar. Bem-vindos ao reino quântico. Marginais! Quânticos! Aqui é o professor Gustota, e eu estou mudando um novo conceito de bike vegana, a bike de soja. Vamos ferir o bumbum sem ferir os animaizinhos. Eu sou o Mano Foge, aqui mais uma vez, mostrando para vocês que eu sou entendido do assunto, e aqui nessas minhas andanças pela Europa eu descobri um novo conceito. Eu sou agora um sommelier de linguiça artesanal. Vem comigo provar esse retrogosto amadeirado. Prazer, eu sou o Kiwi e vim te trazer um novo conceito em podcasteria, o Marginé Gourmet. Aqui seus nervos auditivos ficaram desnorteados e seus neurônios parcialmente destruídos, mas tudo com muito requinte e sofisticação. E eu sou o Sr. Labas, eu venho aqui para te contar uma receita secreta da minha família que eu transformei no negócio. São anos e anos de tradição de uma receita totalmente inventada do meu avô que nunca existiu. E no programa de hoje nós vamos falar das maravilhas que a glamourização pode transformar coisas banais, pífias, totalmente cotidianas, em coisas com finesse, glamour e cheias de riquezas inventadas. Hoje, os marginais quânticos vão desvendar o seguinte mistério. Será que nossas vidas se tornaram tão tediosas que precisamos glamourizar coisas banais do nosso dia a dia para aparecerem novas tendências? Contem aí para mim, meus marginais, quais foram os primeiros contatos que vocês tiveram com coisas gourmet? Coisas que falaram, pô, vamos conhecer aquele lugar, todo mundo tá falando, é uma novidade, e vocês chegaram lá e falaram, pô, é a mesma coisa de sempre. Fala pra mim aí. Bom, eu posso começar falando que toda a experiência que eu tive com hamburgueria até hoje foi mais ou menos essa. O famoso lanche está morto. Agora a gente resume a vida aí, comer um hambúrguer caro, superfaturado, com ingredientes que você compra no Extra, e é isso aí. A minha experiência generalizada começou com bares temáticos. Primeiramente tinha o Rock Bar. Rock Bar até que ok. Aquele negócio de motoqueiro, copo sujo. Super chique, assim. Chique 10, assim. Maravilhoso. Tem vários aqui em BH. Só que aí começou a vir um conceito de Rock Bar um pouco mais, digamos assim, classe alta. Imagina o Jimmy do Matanza. Um bar que o Jimmy do Matanza iria, com toda a riqueza de playboy dele. Sabe, que exalta Jack Daniels, bacon, aí vai aquele monte de música viking, coisa medieval enfeitando o bar, e os caras vão tudo assim, aquele monte de analista de TI, gordinho, barbudo, cheio de tatuagem, achando, pô, nós somos guerreiros, somos nórdicos, somos lutadores, vamos beber hidromel. Eu fui me aventurar aí num bar desse, puta que pariu, que bosta, tudo caro, gente paia. Fora isso, também tem aqueles bares nerds também, caro pra porra, chato pra caralho, porque um monte de clichê de nerd, assim, pra tirar dinheiro da gente. Sabe que a gente não tem filho, a gente quer nerd, tem muito dinheiro pra comprar brinquedo pra gente, aí eles fazem essas coisas assim. Exatamente. Com a gente. E agora, a nova moda aqui em Belo Horizonte, pelo menos, são os bares com temática política. Tem o bar da Ursal, que é o bar da esquerda, e o bar o Destrobar, que é o bar da direita. Achei que era o bar Boçal, né, o outro. Os dois muito caros, assim, mas o bar da Ursal ainda tem a vantagem de que vai mulher nele. É a única diferença. É uma diferença muito importante pra quem preza por uma clientela jovem, mas assim... No bar da... No bar do Destro Bar, você pode dar tiro. Se isso compensa não ter mulher, aí é com um frequentador. Mas os bares temáticos foi a minha primeira experiência gourmet. É complicado, né, cara? Esses bares de hoje em dia, você vai tomar uma cerveja 600ml e paga R$12, saca? É difícil. Você vai pedir artesanal e 20 conto, né? Mas eu lembro, assim, mais antigamente... Eu acho que o primeiro contato mesmo com esse universo gourmet foi quando começou a abrir sorveteria por quilo, quando eu tinha lá meus 12 anos. 12, 13 anos, cara, você entrava naquele mundo cheio de confete, jujuba e coberturas de todos os sabores pra montar seu sorvete por quilo. Lembra daquela Brunella que tinha na ponta da praia? Sim. Essa aí é uma das docerias mais gourmet de Santos, né? Você come um pedaço de bolo de fubá, você paga 10 reais, né? Começou aí já na criança gordinha que eu era, já querendo gastar 20 reais de sorvete no final de semana e no final das contas era só sorvete, né? Sorvete com jujuba. Um dos primeiros contatos que eu lembro de ter foi a famosa padaria Carícia aqui em Santos, pra quem é daqui que conhece, que eu apelidei de Caríssima, porque chegar lá na Coca-Cola custa o equivalente ao PIB de um país pobre. E não tem nada demais, é só a localização que deixa o lugar caro. Mas assim, já foi, acho que é um dos primeiros estabelecimentos gourmets, né, que a gente se dá conta. Ele sempre existiu, né, só não tinha esse nome aí. Não, exatamente, eles sempre existiram, né. Você não, sempre vai existir um fazano da vida aí que você gasta 10 mil pra fazer uma refeição. Mas essa gourmetização, né, o lance do mesmo conceito que já existia, só que com preços novos e uma estratégia de marketing mais agressiva, é o que a gente vem encontrando, né? Hoje em dia você não abre só um negócio, né? Você abre uma ideia, você abre um conceito. Isso daí é que cansa, né? Vai cansando o pobre peão aqui que só queria sair de casa pra tomar um sorvete, né? Mas a mãe não tem nem dinheiro pra pagar. E engraçado como isso sempre acaba recaindo no mundo do sorvete, né? Foi o sorvete de iogurte, foi a paleta mexicana. Começou com sorvete por quilo, daqui a pouco eu não sei qual que é o sorvete, mas o último que eu vi, que eu me lembro bem, era o sorvete de bituca de cigarro. Isso daí provavelmente é o sorvete de... Cara, pra quem tá comendo isso aí, tá num nível de vício, falar. Enterra de uma vez, porque, meu, nossa senhora. Eu não sei se foi só um conceito, né? Era o Pueblo, pelo menos. Olha, quem me dera, viu? Mas se vocês procurarem aí no famoso site internet, vocês conseguem achar aí o sabor de sorvete de bituca de cigarro. Aqui, meu paraibano Jesus. Cria sorvete com sabor de cigarro. Eu acho que assim, o choque de realidade pra mim veio quando eu fui morar numa capital, né, cara? Então saí aqui da província e fui morar numa capital, lá numa megalópole, também conhecida como São Paulo. E, cara, lá assim, eu via que o estilo de vida dos caras já tava mergulhado nisso, assim. Isso em 2014, mais ou menos, 2013, 2014. Tipo, os caras já estavam mergulhados, assim. Tudo que foi surgindo, galera, dessas coisas que vocês listaram aí, desde os 36 tipos de sorvetes revolucionários, o conceito do bar Matanza aí, do gordinho de tecnologia, também os bares geeks também, fui convidado várias vezes pra chorar em lugares assim. Infelizmente. Exatamente, infelizmente. Você vai vendo, tipo, todos os tipos de modas e tendências sendo transformadas em negócio, né? Transformado em alguma coisa pra gente arrancar dinheiro de gente boba, né? Sendo monetizado, né? Exatamente. Eu acho que todo lugar que abre assim tem uma nova receita, né? Então, tipo, o pessoal fica meio que sonhando, assim, o pessoal, os peões lá de São Paulo, né? Eu, claro, fui um deles. Tipo, a gente ficava sonhando assim, né? Tipo, ah, nossa, falaram que tem um hambúrguer artesanal que é tipo, não sei quantas gramas maior que daquele lugar e blá blá blá. E os caras, ah, é mesmo? Eles têm uma cerveja também, cara, que tipo, eles fazem tipo na banheira da avó deles lá. E tipo, e o negócio é incrível, cara, porque tipo, só vende naquele lugar, tá entendendo? É uma coisa exclusiva, a gente precisa ir lá. Aí, tipo, eu falava, nossa, meu Deus, não, beleza, então deve ser incrível, né, vamos lá. Daí, tipo, na verdade, você via que os caras só queriam lá pra fazer check-in no Facebook, né. Tipo, o cara passa 3/4 do rolê tirando foto e outro 1/4 conversando, né, mas ele nem queria estar falando contigo, ele só quer tirar foto no lugar. Exatamente. Ele só tirou fotos no lugar e fez check-in, cara. Aí falou, ah, tá, entendi. Gastou 50 reais. Exato. É, só pra sorrir. 50 reais no hambúrguer. 50 reais pra sorrir. Eu fui no encontro de Tinder, que eu fui numa hamburgueria que eu nunca tinha ido. Era uma das primeiras que tem por aqui, fora das regiões mais ricas. Aí o cara chegou, eu tô lá querendo agradar a menina, aí o cara chega e pergunta pra mim, com que lâmina você gostaria de cortar o hambúrguer? Mas o quê? Pô, a única lâmina espada samurai, por favor. A única lâmina que eu conheço é Mac 3, sabe? Um baleador, né? É exatamente, querendo escapar desse impasse, eu falei, qual você me sugere, meu bom homem? Meu príncipe, mestre, meu guru. Aí ele falou o nome, eu cortei. Me traga a lâmina da casa, né? Traga a minha lâmina da casa. Aquela que é escolhida entre 9 de 10 mestres chefs. Aí eu comi, aí saiu 60 conto. 60 conto. Aí Chiquinho escapa, passou o saco dele lá. Foi perto do pó de ouro, porra. 60 conto hambúrguer, cara. Como assim? E eu não peguei a menina. Nossa. Pô, a história é triste. Mas qual que foi a lâmina, cara, que ele entendi ainda? Cara, não me faça pergunta difícil, que até hoje eu não sei. Foi o que ele cortou lá. Ele deu dois nomes lá, tinha a A e a B. Eu pedia que. A que o chefe desejar. Aí foi alguma delas lá. Entendi. Nossa, saída pela tangente, cara. Não, é. Cara, então, aí você vê, tipo, é claro que existem esses lugares que tem essas coisas exclusivas e maravilhosas, né? Que estão te vendendo conceitos, né? Ok, isso aí, tipo, acho que foi mais ou menos toda a primeira ideia que a gente teve, assim, né? O primeiro contato, né? Mas uma outra coisa que eu também, assim, fui notando com o tempo é que esse lance de reinventar coisas velhas, né? Tipo, coisa que sempre existiu, começou a ser aplicado para as profissões manuais, né, cara? Então começou a surgir o chefe gourmet, né? O chefe, tipo, o chefe que trabalhava num lugar incrível. O barbeiro, né? O barbeiro da barbearia cult hipster, né? Onde você vai e ganha uma cervejinha. Daquelas barbearias que os caras oferecem. Ah, aqui além de barbeiro tem videogame, música ambiente, massagem, punhetinha. Cara, por isso que o bagulho é caro. Eu não quero jogar FIFA, eu quero fazer a barba, cara. FIFA, até porque eu não jogo FIFA, eu não gosto dessas coisas. Né? Porra, não vou na barbearia pra jogar videogame. Os caras não entendem muito. Depois fala, não, mas é que o preço aqui é pelo serviço. É um serviço que eu não pedi. Que sim. Praga, né? É exatamente isso. Uma coisa engraçada que o jovem descolado de classe média aqui do Brasil descobriu uma coisa que chama trabalhos manuais. É uma coisa que a gente... É um conceito que a gente tinha. A gente gostava de ser servido. Mas a classe média brasileira, né, véio, paga mó pau pro americano, mas assim, mais que eu fale mal dos americanos, pelo menos os caras pegam, fazem, né, a marcenaria deles, arrumam, se orgulham de ser self-made, construir, limpar. Né? Faça você mesmo, né? Agora, aqui, né, a gente, até pouco tempo, era pra estar subalterno esse serviço. Agora que gourmetizou, não só gourmetizou, né, pior que a classe média não consegue nem fazer a porra de um trabalho subalterno sem gourmetizar a si mesma, assim. Manda um visual totalmente radical, assim, fecha o corpo com tatuagem, faz aquele visual rústico, né? Fala que não presta, né? A porra de um serviço, vende uma experiência. Serviços manuais de chefe de barbeiro. E lixeiro ninguém quer ser, ninguém quer fazer concurso, esse trabalho manual, jardinagem. Como é que você vai catar lixo com arte, né? É complicado. Com coque, samurai. Eu, em minha defesa, eu queria deixar claro aqui que eu tive algumas experiências de trabalho aí na área gourmet, né? E eu trabalhei um mês numa barbearia gourmet. O conceito era esse aí mesmo. Mesa de sinuca, iluminação... meia iluminação, aí você... parede de tijolinho branco, uma série de bebidas ali no bar. Você realmente conseguia se sentir bem ali, né, no ambiente. Climatizado dentro de um shopping, né? Pra você não ver o tempo passar. Inclusive, tinha até serviço de dia do noivo, né? Os caras fechavam a parte da mesa de sinuca e faziam um grande spa pros padrinhos e o noivo. levarem o clube de remo holandês dele para um lugar diferente, né? Festa da salsicha. É, a famosa festa da linguiça. A famosa, né? Festa da linguiça. E quanto que era um corte de cabelo? Mano, pra você tomar uma cerveja Skol, que era a cortesia da casa, fazer a barba e cortar seu cabelo, você tinha que deixar uma pequena contribuição de R$80. Isso, mas pelo menos tinha o clube de fidelidade, né? Fazendo 5 cortes de R$80, o sexto corte, só o de cabelo, a barba você tinha que pagar, o sexto corte era de graça. Mas de forma, assim... Você já gastou R$400, né? É, já gastou o preço de um Corsa 98 ali, né? No mês de barbearia. Mas o último corte de cabelo é de graça, com a lâmina reutilizada, né? E era incrível, cara, porque tinha uma série de coisas, né? Tipo, tinha massagem facial, toalhinha e tudo mais. A gente entende que é a forma que se fazia antigamente, até porque eu sou filho de barbeiro, né? Então, meu pai trabalhou aí cortando cabelo uns longos 10 anos, pelo menos. Então, eu sei que, tipo, alguma coisa é necessária, porque tem a pele sensível e tudo mais. Mas, no geral, é só perfumaria mesmo, né? Com o trocadilho aí da palavra, é só perfumaria, você... Chegar lá, cara, e você tá pagando pra tá cortando cabelo no shopping, não, não na esquina, né? Pela bagatela de R$40, o cara passa geleia real no seu rosto, né? Que não tem efeito nenhum. Você então... só fica doce. Não, então o cara tá... Você tem, tipo... O cara é basicamente um salão de beleza, assim, né? Tipo, masculino, né? Só que, tipo... A ideia do macho alfa héterozão top... O cara não consegue aceitar que ele tá indo num salão, né? Pra comer de conversa. Exatamente. Então, tipo assim... Uhum. Ele fala assim, não, aqui é foda. Tipo, eu não vou nesse salão de mulher, cara. Porque, tá ligado? Porra, tem um monte de mulher falando. Aí é uma confusão, cara, entendeu? Então, eu gosto de ir num lugar assim, onde tá passando ESPN. Eu tomo Skol e gasto R$80, cara. Vou no barbershop. É isso. É o curves para homens. O barbershop nada mais era... do que os cabeleireiros que não conseguiram se dar bem cortando cabelo de mulher, tendo que se reinventar, saca? Tendo que mostrar que sabe cortar cabelo também, só que faz aquele corte basicão ali, né? Pro homem. Mas assim, tinha um feedback? O pessoal gostava? Porque a gente fica falando mal, mas se isso existe, é porque deve estar dando algum lucro. É. Sim, eu tive, assim, eu não era barbeiro, né? Eu ficava... tomando conta ali do salão. E eu acabava conversando muito com os clientes. Sim, cara, era... A maioria das pessoas sentiam que estavam no momento ali cuidando de si mesmo, sabe? Melhorando a autoestima e tal. Sentia bem fazendo isso. Eu não posso mentir também que era de todo mal. Mas a maioria dos caras, assim, já de meia idade, falava, ah, legal, lugar aqui que eu trago meu filho, ele joga um videogame, não sei o quê, blá. Enfim, pra mim não deu muito certo. Eu saí de lá ileso, sem tatuagens, com o cabelo igual. E sem enrolar a pontinha do meu bigode, que é mais importante. Não, então, e aí vocês aí tem mais alguma outra profissão aí que vocês viram e falaram, uau, essa da. Pera aí, o cara tem um novo conceito, mas deixa eu ver o que ele tá fazendo, né? Tipo o designer, né? O designer, você fala, cara. Ah, o cara é designer. Não, beleza. Você vai ver o cara é designer de sobrancelha, né? Tipo... o cara te mostra uma parada assim, tipo... Ele te entrega um cartãozinho assim, com uma sobrancelha desenhada, né? Designer. Não, esse ué, lance de glamourizar... É o símbolo da Nike, né? Esse lance de glamourizar foi... é basicamente o pessoal pegando o que eles colocariam no perfil deles do LinkedIn e colocando na frente da loja, né? É isso. Exatamente. Floreando suas profissões, né? O cara não é vendedor, o cara é sales manager. O cara não é barbeiro, o cara é beer designer. Mas é muito engraçado, porque eu acho que essa onda gourmet, de alguma forma, começou com chefes de cozinha superstar, né? Eu não sei, eu tenho essa impressão aí, que foram aparecendo os chefs, né? Até por conta disso que eu acho que a fórmula gourmet veio do mundo da culinária, né? Tipo, você... Cara, você tá fritando um ovo, só que você tá fritando um ovo como ninguém, né? E começa a aparecer artista pra comer seu ovo lá no... do restaurante. Aí você bota o nome, tipo, o nome Overia. Do tipo Dom, né? É, cara. Overia. Sal. Esse é um nome bacana, né, o sal. Pena que o preço é complicado, mas o nome até acho marcante, assim. Uhum. E eu acho que o Masterchef foi meio que responsável também, né? Por sim, talvez até antes, o... É. Nesses... Qual é que é Chef Gordon, não sei o quê? Gordon Ramsay. Isso. É recente você ouvir gente de classe média vai fazer um curso de um vestibular da vida e fala: ah, eu vou prestar para uma particular em gastronomia, né? Eu quero virar chefe. Que não era uma coisa. Recente. Era uma coisa subalterna mesmo, né? Sim, e é tão recente que no Brasil não existia um curso de gastronomia, por exemplo, quando eu me formei, quando eu tocava o ensino médio. Eu tinha 22, 23 anos, procurava ali onde eu posso fazer um curso de gastronomia. Não existia, né? Existia uma faculdade no Senai, lá em São José, sei lá onde, interior de São Paulo, sabe? Você não tinha essa... Não, não era visto com esses olhos mesmo. Você tinha... E era um curso do Senai daqueles para te mandar para um bandejão, né? Um refeitório, exatamente. Um restaurante mais simples. Não é o chef blé blé de lelelê. Com um corpo fechado, tatuado, né? É uma experiência hardcore! Igual o Fogaça. Cozinha hardcore! É pros hardcores! E o próprio pai do Fogaça, né? Que é o Alex Atala, né? Que é o primeiro chefe tatuado. Ah, é verdade, é. Primeiro chefe tatuado do Brasil. Foi o cara que botou na cabeça de todo ex-hardcore que ele tem que virar chefe. É complicado isso, cara, porque... A cozinha, querendo ou não, é um ambiente pesado, né? Tipo, de muito estresse, de muita tensão. E que tem muitos usuários mesmo, dependentes químicos ali, né? Você trabalhar, mano, você tem que aguentar 12 horas de pé, você tem que tirar um quilo, né? Não tem como você fazer o trabalho de outra forma. E o Alex Atala foi o primeiro. O Alex Atala saiu do movimento punk aí nos 80, foi pra... Se não me engano, ele foi pra Holanda, né? Amsterdã, foi pra Bélgica, eu acho, não. Pra Bélgica, né? Foi por aí, algum lugar aí. E aí desenvolveu esse conceito de chefe superstar. Mas eu ainda dou uma moralzinha, porque o cara, ele foi pra ser um subalterno lá, ele acabou caindo na mão de um cara muito foda, ele descobriu esse negócio de chefe com pedigree e trouxe esse conceito pra São Paulo. Aí como ele abriu a mata, né? O que tá vindo depois aí, esses descolados malucos aí, são a cria, né? Eu tenho contato com alguns chefes aqui na famosa Ilha de Lost. E, cara, tem um restaurante que funciona uma balada ao mesmo tempo. E hoje em dia, aqui também, já é bem visto, assim, você trabalhar na cozinha, assim, você já tem um salário decente e tal. Só que, como é uma casa noturna e um restaurante... acaba consequentemente sendo o ponto de tráfico também. Só que o tráfico é feito pelos donos do estabelecimento. E aí o pessoal que trabalha na cozinha tem dívida de droga, mas tem dívida de droga com o patrão, saca? Tem dívida que de louco, droga com... É uma grilagem. Exatamente. Moderna. É um trabalho escravo. Você tem dívida de droga com o seu chefe. Literalmente, que é alguém que tá na cozinha. É o lado... Isso dá um belo seriado, dá um belo seriado. É o lado dark da gourmetização. Você será dependente desse trabalho, né? Só não disse como. Que horror. O que acontece quando ele cozinha a própria vida? Tipo... Pesado, cara. Fiquem ligados aí na próxima série do Netflix, né? Deve estar chegando aí. Bom, então é que acontece. Aí depois da gente ter toda essa... Esse contato também com as pessoas, né, que levaram a bandeira da glamourização e da gourmetização, a gente começou a ver também produtos, né, cara? A gente começou, tipo, acho que vocês devem ter andado aí pelos mercados da vida, né, supermercados, mercadinhos de bairro, e começou a ver uns produtos com umas embalagens engraçadas, né? Você olha e fala, pera aí, né, o que que é isso? O negócio é... Suco do amor. Aí você fala assim, saiu do saco de alguém, mas calma lá, né? Saco de unicórnio. Exato. Então aí, cara, qual, assim, quero que vocês contem pra mim, assim, qual foi o produto, assim, que vocês pegaram logo de primeira e começaram a ler, tinha uma historinha atrás e tudo mais, contando a origem daquele produto, tinha uma foto de um velho, vocês viram coisas assim? Cara, eu tinha visto uma vez um shampoo de cerveja. Tinha toda uma historinha. Sim. Assim, eu não lembro de muita coisa, até porque eu ficava rindo de nervoso quando eu tava lendo o negócio. Mas era assim, o textinho que eu me lembro era basicamente aquilo que vocês falaram mais cedo, do tipo, o cara não quer admitir que ele tá se cuidando, que ele tá cuidando da aparência. Então o texto tinha toda uma pegada meio épica, meio heróica, do tipo, ah, porque com shampoo de cerveja você vai se sentir melhor, mas sem aquele lance de tipo, cuida de você, cara. Foi um negócio meio triste. Até... Assim, o verdadeiro por... guerreiro, o verdadeiro guerreiro tem uma barba hidratada. Mais ou menos isso. É o Ragnar. Mas sendo bem sincero, achei a ideia meio merda, porque eu gosto de cerveja, mas porra, eu não gosto do cheiro da cerveja, caralho. Eu vou passar isso na minha cabeça, você tá louco? É, eu lembro de uma história muito antiga de um amigo nosso que comprou um sabonete de bacon. Nossa, é. A gente pediu. Os primórdios da internet, né? Quando a gente acessava blogs e a embalagem era toda retrô. A gente já tinha algumas referências, né? De que gordura fazia o sabonete e tudo mais. Então a gente acabou caindo no conto de que um sabonete feito de gordura animal, feito de banha de porco com cheiro de bacon, podia ser uma boa ideia. Nossa. E no final das contas, né, cara? Parecia que você tinha tomado um banho de miojo. Era mais ou menos isso que acontecia depois da experiência do banho. Porra, tu saía de casa e a fauna local pulava em cima de você pra te matar, né? É. Eu saía literalmente defumado do banho. Cara, aquele suco do bem foi o meu choque de produto gourmet. Com essa de produto gourmet. Eu já tinha uma preguiça de coisa que é do bem, cara. Que foi bem nessa... Foi numa onda, assim, de que a gente tava num momento muito progressista da internet... E a galera viu, ah, olha esse tanto de jovem progressista, bonito, querendo pregar a salvação do mundo, por que não fazer um suquinho gourmet? Aí tem toda uma historinha do vovô que veio da Itália, que... Uhum. Do seu vovozinho, tem um nome, seu Antoninho, sabe? Uma coisa bem ridícula, que colheu laranjas em 1900 e não sei quanto, 1920... E daí a Conar pegou de pau os caras, porque é tudo mentira. Um monte de hipster que juntou e começou a fazer suco caro. É isso a história do storytelling. Seu Francisco. Eu joguei aqui no Google. É o Seu Francisco que cultiva laranja. Não, é real, mas a verdade é que é o seguinte, tipo, essa galerinha do suco aí, eles se ligaram que, assim, foi uma pesquisa muito metricamente calculada deles, né, de tipo assim, bom... Vamos tentar fazer uma coisa pro público vegano que anda de bicicletinha. Patinete elétrico e odeia grandes corporações. Assim, veja bem, eu não tenho nenhum problema com essas pessoas. Mas assim, elas, por mais que elas se julguem individualistas e únicos no mundo por estar pensando de uma forma diferente, na verdade eles são um público também, cara. Eles também são várias pessoas... É um público-alvo, na verdade, né? É, e então... é um público que tem uma renda boa, né? Não queria exatamente. Falar nada, mas eu comprava esse Puxa. Suco aí. Fiquei até chateado agora. A embalagem é bonitinha, vai, é carismática, não, tem então, hoje. Na real, eu comprava porque eu achava gostoso mesmo. Tipo, ah, então mas é bom, cara. Não, sem querer entrar no valor do produto em si, mas da historinha... Então, mas eu lembro que essa história do suco... Tinha rolado uma polêmica, porque assim, tem o storytelling do vovô Francisco, tio Francisco, sei lá o quê, mas muita gente comprava o suco achando que ele era orgânico, e em momento algum na embalagem dizia que o bagulho era orgânico. Porque as pessoas pensam, ah, o seu Francisco planta, o seu Francisco também usa agrotóxico, meu filho, tu que tá por fora. É, e a galera caiu matando porque achava que era, mas assim, isso eu tô ligado que eles não apanharam na justiça, porque em momento algum eles fizeram propaganda enganosa nesse sentido, né? Que não era orgânico mesmo. É, seu Francisco votou Bolsonaro aí, cara. Não se engane. É a mesma história do sorvete, né? É a mesma história do sorvete do Urso Polar, né? Que tava... Eu acho que é a mesma empresa, inclusive. É, então, que eles diziam que usavam as águas das geleiras do norte da Itália. E Como é que essa água vai chegar no Brasil, né, amigão? Não, e o personagem do sorvete era o Nonno Vittorio. Sim, um italiano aí que depois ele descobriu que nunca existiu, né? É, esse sorvete aí eu não comprava, tá? Só pra constar. Só o suco. É, então, eu não posso dizer o mesmo. Inclusive, eu trabalhei numa casa de vinhos. Fui sommelier por um tempo aí. Mas não foi, digo já, isso. Já revelou, uns três empregos gourmet pra gente. Relacionados ao mundo gourmet. Essa é a nossa vida de milênio. A gente vai falar que é o meme do Homem-Aranha daqui a pouco. Mas fala aí, Fogio. Fala aí, Fogio, desculpa. Era basicamente isso, né? O meme do Homem-Aranha eterno. Você tá acusando algo, mas você já passou por aquilo. E me interessava muito esse mundo gourmet, saca? E acabei arrumando um emprego aí num wine bar, que chamava, né? Só colava político e técnico de futebol lá pra tomar vinho. E o sorvete custava... Não, eu ia falar, dá uma olhada lá na glamourização, wine bar. Adega, caralho. É, então, exatamente. A famosa adega, né? Lá no bairro é boteco, né? Mas os caras querem chamar de wine bar, o que, que eu posso fazer? Lucha já colou lá, cara. Meu sonho é trocar uma ideia com o Lucha. Infelizmente, o Lucha não era técnico do Santos nessa época, mas o Dorival tava sempre lá tomando vinho com a diretoria. Que elegância, que garbo. E então, mas eu queria chegar no sorvete, cara, porque assim, eu não ia pagar R$12 pra tomar um picolé, né? E acho que minha grande diferença na vida gourmet, o que me impede de ser gourmet de verdade, é porque o sorvete é muito caro, né? E eu sempre acabava pegando desconto de cliente, e te falar, viu, cara, de cliente não, de... Funcionário? Funcionário da casa, né? Aquele descontinho ali de 30%, 40%. E o sorvete era bom, viu? Não sei se a água era da geleira da Itália ou não, mas era um bom sorvete. Não, um outro negócio que eu tava falando quando eu brinquei com o negócio da Wine House, outro dia eu vi um restaurante chamado Comidaria. Porra, chama de restaurante, caralho. Era comidaria, não sei o quê, não era só comidaria. Comidaria não dá nem pra entender, né? Fica confuso. Tipo, você pode comer ou não pode? Daria pra comer ou não dá, né? Você então, come ou você dá, né? KKKKK, piada hétero. Fica perdido. Comidinhas eu até perdoo. Comidinhas, é bonitinho, vai. Finger foods já é foda. Agora, comidaria. Finger foods, cara, comidaria eu já acho... Finger food me remete a canibalismo. Comer dedo, né? O cara tá comendo dedos. Petisco, porra, chama de petisco. Petisco, mas é tão caro que ele deixa seu nome, ele americaniza seu dedo, porque de tão caro que é. Isso é, o dedo vira o dólar, assim, tipo, sobe no valor do dólar, vira finger food. God bless America. Exatamente, cara. Além desses produtos e tudo mais, né? A gente tava listando, teve as profissões, os produtos também. A gente pode dizer que o pessoal em si, né? A galera jovem, descolada, também gosta de, vamos dizer assim, tem uma certa fixação por coisa antiga, né? E também, mas assim, não basta ser, não, às vezes não é só pela coisa antiga, porque, assim, aí eu mesmo sou o próprio meme do Homem-Aranha, né? Não vou, tô apontando pra mim mesmo. Mas assim, não é só o lance de gostar de coisa antiga, mas também reciclar essas coisas e dar uma nova cara, né, para esses produtos e tudo mais, que a gente pode chamar de apropriação cultural da galera humilde aí, né? Tipo você chegar num shopping e de repente se deparar com uma loja inteira de Havaianas customizadas, né? Aí você fala, dá um certo bug assim na sua cabeça, né? Do tipo, cadê minha Havaiana de pau, né? Tipo, cadê aquela Havaiana que eu vejo Havaiana... todo dia de bicicleta indo pra obra, né? Cadê? Havaiana com solado branco. Exatamente, tirinha azul, bebê, né? Branco. Exatamente. A famosa Havaiana de pedreiro. Não tem mais. Pregada com prego, né? Exato. Então, o que acontece, assim, tipo, eu acho que vocês aí já devem ter andado por aí, por esses bares que a gente tava contando e tudo mais. A gente deve ter visto, assim, gente com camiseta vintage da seleção brasileira, né? Ou, sei lá, um cara gritando no meio de uma discotecagem, toca Belchior, pelo amor de Deus, meu! e ou então, tipo, um cara que você olha assim, você vê que ele é um maluco de uns 23, 24 anos, mas ele parece que saiu de dentro de uma máquina do tempo, assim, né? Vindo lá dos anos 70, o cara tá de bigode, né? Um cabelão, assim, de... cabelo de cheião, né? Aquele cabelo de Belchior e tal. E com roupa de brechó, né? É pra combinar com esse governo do Bolsonaro, né? Todo mundo quer voltar pra época da ditadura. Então, tipo assim, qual o produto dessa apropriação cultural aí que vocês ficaram mais chocados? Vocês lembram de algum? Cara, eu vi recentemente um anúncio pro Dia dos Namorados, né? Que é em junho? Ou tô viajando? Ou já foi? É, tá chegando. Era um anúncio pra você alugar uma Kombi. A Kombi, ela tinha um colchão embaixo e era um tema hippie pra você levar a sua respectiva pra fazer amor no ambiente hippie dos anos 70, numa Kombi, que só pela foto eu já vi que fedia. mas calma aí, é aluguel de carro também ou você só pode transar na Kombi? Você pode pegar e ir pra praia ou só... Então, não sei se pode dirigir isso aí. Isso aí não tava especificado. Inclusive, cabe aí um processinho de propaganda enganosa, porque não sei, não dizia nada. Mas era aluguel de Kombi pra você furunfar com estilo, ou não. Se puder levar essa Kombi pro alto do Morro da Asa Delta, acho que até tô topando essa ideia aí, hein? Quem quiser alugar essa Kombi comigo. Cara, o pior que eu já vi por aqui foi esse negócio da gentrificação, que é o tal do gourmetizar espaços. Que você tem lá um espaço de pobre, e ainda mais com internet. Você tem um espaço de pobre que você descobre que lá o litrão é barato, o que lá é tem um espaço de boemia clássico, e vai lá um monte de hipster e ocupa aquele espaço. Começa a consumir e empurra a galera pobre pro outro canto, né? E aconteceu uma coisa assim num puteiro aqui de Belo Horizonte. Porra, que é um puteiro mais clássico, que é o puteiro da Guaicurus. Esse puteiro, ele é... ele tem um último andar que tem um espaço amplo. Aí, esses hipsters, ditador cultural, não sei por que, inventaram. Ah, vamos fazer uma festa no puteiro, legal. Mas vai estar funcionando o puteiro? Vai. Mas deu um problemão, porque montaram o negócio, botaram polidense. Mas, assim, alguma das mulheres da zona foi lá e frequentou? Não, cara. Um monte de cliente olhou assustado aqueles meninos vestidos de Agostinho Carraro subindo o lugar. Quem dançou chamando fez polidense. Chamando de rooftop, né? Chamando de rooftop. Foi um rooftop, que é um rooftop esse espaço. Nossa. As meninas fizeram polidense, só a menina rica do Zona Sul também. E no que isso acrescentou a porcaria do lugar, assim? Então, um outro negócio que eu lembro de ter visto foi... Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás teve uma notícia de um hotel... Que ele tava fazendo quartos estilo favela pra pessoa ter a sensação que ela tá vivendo. Sim, teve um... Eu lembro que de ler o artigo e não dizer qual era o hotel, até porque também não vou falar. Mas eles tinham pegado... Era meio que um hotel fazenda, assim, mas só que era um negócio meio de luxo. Aí eles pegaram uma área do hotel, construíram um monte de barraco e tu pagava caro pra passar uma noite na favela, assim, tipo, num visual favela. É, que nem o turismo da favela, né? Sim, o safari na Rocinha. Exatamente. Nossa. Aí e acaba sendo essa apropriação mesmo. Tanto que hoje em dia, funk toca em festa de faculdade, né? É. O funk que tá tocando na favela é o 150 BPM lá, o funk aceleradaço da vodka energético, do pó, do loló. E não é mais o funk de playboy, né? Que a galera tá dançando aí nas boates, nas festas da engenharia. É aquele funk do baile da gaiola, né? Ele chega metralhando. E aí, tipo... É, eu acho que também os caras também... vamos dizer assim, a galera... Acho que consegue perceber que o pessoal tá se apropriando de coisas, né, deles, né? Tipo assim, vamos dizer... O pessoal do funk pode até perceber, tipo... Não, peraí... A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer tocar e beleza e tal, mas, tipo, isso ainda faz parte da nossa cultura, né? Tipo, talvez não no esforço consciente, mas os caras acabam se reinventando também, justamente pra se diferenciar, né? Do tipo, não, peraí, isso aqui é um baile raiz, né? Exatamente, não é MC Livinho, né? Tocando piano, exato, bigodinho, tatuagem. Apesar do bigodinho fininho e cabelinho na régua, não é a mesma coisa, né? Uhum. Eu acho que tem gente que surfa nisso. A Valesca Popozudo, Mr. Catra. É uma galera que de um dia fazia show na favela, outro fazia na formatura da engenharia, da PUC. Então tem, gente, tem gente que tá surfando, assim, aproveitando essa onda, assim. Acho que a galera, talvez, do rap não esteja gostando tanto dessa... Né, galera que precisa mais de street cred, que precisa mais de exige mais respeito, não tá curtindo muito essa onda. Vai ser cobrado, né? Uhum. Não curte essa onda de ficar fazendo... Tocando tambor pra hipster dançar. Bom, acho que a gente podia falar também dessas apropriações culturais aí do corote, né? Corote gourmetizado... É verdade. Corote de sabores, né? Tá em todos os memes da juventude agora? Exatamente. Começou com... Começar com a catuaba. Antes do corote, tinha, havia catuaba. Sim. É, mas a catuaba não era o morador de rua que consumia, né? O corote era o que sobrava depois de... É, mas a catuaba, vamos lembrar ela lá atrás, né, cara? Ela vendendo no botecão onde vende ovo colorido, né? Exatamente. Tipo... Daqui a pouco o pessoal vai estar tomando... É, isso. Tipo, a galera... Era tipo, que escondida ali no conhaque, atrás do conhaque, que ninguém bebia, que aquele gosto de fontura com álcool. Era aquela famosa garrafada, né? Não era nem algo definido ainda, era um bagulho realmente artesanal, né? Sim, é o garrafa artesanal. Exatamente. Alguém me corrija se eu estiver errado, mas a Jurupinga também não passou mais ou menos por um processo parecido? Que eu lembro quando eu era universitário, era a bebida da molecada. É, mas ela já era um licor, né? Ela já tem um outro processo e tal. A catuaba é... Puta... É feito numa banheira. É, exatamente. É, exatamente. Sim, banheira. Era. É um... Com aquela ilustração maravilhosa daquele Conan de sunga, né? Golden Axe, né? É, exato. Parece um maluco do Golden Axe. Poderoso. É, e essa daí já assim... era industrializada, né? Porque se você for lá pro norte do país tomar uma catuaba, era um negócio mesmo que vendia na feira. É um negócio era feito garrafado. Em barril reaproveitado de ácido sulfúrico, né? Aquelas coisas. Tipo isso, cara. Hoje em dia, se você vai tomar um rabo de galo numa balada, você paga 20 conto, né? Você vai no boteco da esquina, é 5 reais. É sinar, né? Exatamente, cara. Aquele licor de bituca de cigarro. É, eu queria entender. Eu queria que é o patrão, né? Queria entender como que a... Primeiro, a catuaba, ela teve... Parece que ela teve um reposicionamento de publicidade, assim. Que o próprio... O próprio Gustota aí compartilhou vários comerciais, né? Da catuaba, e lá pra 2015, 2016, ela voltando com tudo, não foi? Ela começou, né, patrocinando eventos. Antes de ter o reposicionamento da marca. Assim, que eu lembre, né? Eu posso estar enganado, talvez tenha mais coisa nesse processo. Aí depois figurinhas, por exemplo, funkeiros e pessoal de sertanejo começou a adotar, né? Você via videoclipes de funk, videoclipes de sertanejo, que o pessoal começou a beber a catuaba. Isso, acho que já... ainda teve apresenta nas festas de rua, né? Nas ocupações, nas festas de rua, no pessoal da esquerda festiva e tal. Sim. Ah, tem um outro drink que ele sempre existiu, mas que agora chamam do nome americanizado, é a famosa vodka com suco de laranja, que agora você vai nos bares de Santos e tem sempre lá no cardápio, Screwdriver. Isso que é Screwdriver. Eu nem sabia do nome desse drink. Vodka e suco de laranja, nada mais, nada menos. Gelo, talvez. Hi-Fi. É, era Hi-Fi, né? Não, Hi-Fi não era com Fanta. Eu tomava com Fanta. Não. Na falta do suco de laranja, né? Vai ser industrializado com gás aqui. Precisamos da ajuda de um barista oficial aí. Pra nos diferenciar screwdriver e high five. Mas o que eu queria mesmo entender era justamente isso, assim, do. Também agora o Cot Flavors aí, né? Tipo, saindo do submundo dos coitados dos alcoólatras moradores de rua. E indo pra mão da galinha universitária aí, descolada, Lacriane. Cara, isso aí me lembra um conceito que um amigo meu inventou, que é o tal do mal vivant, que eu achei assim genial e eu adotei pro meu vocabulário, que o mal vivant é esse menino, que é o jovem. O cara tem 26 anos e fala que é jovem. É assim, geralmente entre 26 e 30, o cara geralmente, larguei tudo pelos meus sonhos, larguei minha faculdade de engenharia pra viver de patinete artesanal. fazendo marcenaria de patinete. Só que o sonho do cara também flopou, né? Aí o cara tá completamente fudido da vida de grana. Aí ele mete aquela roupa doutor do Lilo Stitch ou então Agostinho Carrara e vai nesses bar horroroso, totalmente hype, esse horror, que você fica de pé no meio da rua e é mal atendido, tudo caro, você não tem onde mijar, mas você vai lá porque tá hypado e as pessoas iguais você vão estar lá. Esse que é o Malvivan. Esse pessoal Malvivan hoje em dia que eu vejo, principalmente aqui em Malta, né? Tem várias lojas de vaporizadores. E é a nova paleta mexicana aqui do momento. A cada esquina você encontra uma loja de vape. Aí tem lá as essências, né? De Coca-Cola, tudo infantilizado, né? Não tô aqui pra falar da cultura do fumante, né? Desculpa, galera, mas é. É basicamente isso. É consciência de classe, né? É consciência de classe. E aí você entra na loja, cara, é esse pessoal, assim, tipo, galera que largou tudo pra empreender no novo ramo de negócio e as lojas ficam às moscas, assim, você passa de manhã, de tarde, de noite, não tem absolutamente ninguém, porque o vaporizador é um bagulho chato do cacete, você tem que ficar recarregando, comprando essência, assim, requer uma manutenção, mas nada mais é do que um narguilé que você carrega no computador, né? No seu notebook. Nossa, meu passado coxinha me fez comprar um narguilé, cara. É verdade, cara. Teve uma época que todo bar aqui na nossa cidade aqui tinha narguilé, cara. Que os jovens estavam adorando também. Famoso Nargas, né? Fumar um creme. Nargas, meu Deus. Essência. Já experimentou de Mentos? Não, pra isso eu como Mentos. Dicionário Coxias Português. Eu vou compartilhar com a galera aí. Nargas. Ô, Gustavo, mas aí continua aí um pouco mais do Malvivan. Tipo, ele tá aí pela. Ele vê bastante aí na tua cidade grande. Como é que é o Malvivan? É, aqui é muito forte porque tem muito isso desses bares descoladões que são péssimos bares, horríveis. Você não tem onde sentar, não tem. Onde não tem onde ficar trocar ideia, porque tá sempre lotada a rua, sempre é uma rua pequena. Mas tem um negócio do VSV, que é o Vem Ser Visto. Você sabe que gente descoladinha vai estar lá, você vai poder paquerar e tal. As pessoas, seus brotherzinhos vão estar lá, as minazinhas que querem encontrar outros iguais a elas vão estar lá, né? E o pessoal se encontra muito nisso, né? Tem muito esquema de esquerda festiva. É, o bar da aí... fita, né? Você vai pra fazer... Você vai pra flertar. Exatamente. E aí acho que a galera tem pouca grana sempre, porque você tem que ter um pouco pro motel e um pouco pro Uber pra se dar certo na noite. Se o pessoal não tá muito blasé, muito pau no cu, você consegue arrumar um rolo ali, mas tem que ter uma graninha pro Uber e pro motel. Aí você precisa beber coisas assim, muito fortes, baratas, que cabem no bolso, que já vai te deixar tonto muito rápido. Eu imagino que o catuaba, essa parada, vem nessa onda. Tonto muito rápido. Que todos esses eventos você vai ficar de pé. Muito dificilmente você vai conseguir achar um lugar pra sentar, né? Onde eu vejo a galera consumir corote e flavors, tudo. Então, nesses bares aí de carnaval daqui, esses bares festivos e tal, muito LGBT friendly, né? Ou então muito esquerda festiva, que não tem onde sentar mesmo, assim. Você vai ficar na... Você vai ficar espremido, as pessoas ficam espremidas na rua, não se constrange com isso, né? Com esse mau serviço. Aí o Malvivan, pra mim, eu parto sempre de uma perspectiva aqui da cidade, né? O Malvivan daqui, pelo menos, glamourizou essas coisas por falta de grana mesmo. Sim. Vamos dizer assim, é uma afirmação, né? Tipo, o cara abraça a falta de dinheiro dele e também transforma isso numa espécie de personagem, né? Tipo, exatamente, que vai ligar não só os hábitos dele de ir nesses bares, mas também o estilo de roupa dele, também de brechó e tudo mais, né? Pô, eu geralmente é moleque universitário, então capital cultural altíssimo, apesar da falta de grana. Então o cara ainda pode fazer um cosplay de pobre ali, né? Um cosplay de... Eu vivo numa música do Belchior, eu sou sofrido, eu tô sendo esmigalhado pela cidade grande, sou um menino sensível do interior. Eu leio o Bukowski. Eu leio Bukowski e você pegou o espírito da coisa, né? É por isso que a Rua Augusta hoje em dia é tão famosa, né? Você vai em São Paulo e é basicamente a rua que era o antro ali do Baixo Meretrício. Sim. Onde só tinha prostituição e tráfico de droga. Passou por todo esse processo aí, né? Se a gente descer Augusta, a gente vê toda a história da gourmetização no Brasil, né? É, foi na Augusta que eu fui num bar especializado em tubaínas e refrigerantes do interior. Ah, eu infelizmente já fui nesse lugar também. Tomar Guaraná Jesus. Exatamente. Paguei uma nota no Guaraná Jesus de latinha. Cristo Rei. Fica aí a dica pra não ir, né? A gente tem que fazer um blog, né? Não vá. Pô, mas vá, por que não? Vai lá. Eu sou favorável. Você tem que quebrar a cara pra... Vai num lugar diferente, né? Mas tem como eu quebrar a cara sem gastar dinheiro? Porque o problema é esse, né? É, exatamente. Esse nosso mundo capitalista, acho que não. Depois de depois de distribuir porrada pra tudo quanto é lado, chega o momento mais difícil aí, que eu venho fazer a pergunta pra vocês. Agora é o momento que eu vou chamar de hora da confissão. Porque, apesar da gente ter falado de forma jocosa e agressiva sobre uma série de coisas aí que passaram pela essa glamourização, gourmetização, que vocês quiserem falar, fala pra mim aí, vocês, quais foram as coisas que vocês acabaram conhecendo e acabaram adotando aí, colocando no dia a dia de vocês, seja produtos ou serviços, ou sei lá o quê. Eu tenho uma, não é muito grande a lista, mas eu já fui muito bem atendido numa dessas barbershops. Mas assim, o problema é que aqui em Santos, pra quem não é de Santos, cortar cabelo aqui é muito caro. Só se você for mais pela periferia que você arruma preço mais baixo. Aí eu cortava num lugar que era tipo... O lugar era normal, era tipo, banalzão, R$50, e não é gourmetizado, não é glamourizado. Aí eu descobri que do outro lado da rua tinha um que cobrava o mesmo preço, mas era tipo, tinha um ambiente bonitinho, eu ganhava uma cerveja, e foi muito bem atendido, viu? Assim, pena que meu cabelo é uma bosta, porque ele ficou igual a todas as outras vezes que eu cortei. Mas eu, dessa vez eu gastei a mesma coisa e tomei cerveja. E tava tomando vazio, então até consegui ficar bêbado. E no final você gostou da experiência que eles te venderam? Gostei, assim, na verdade, o que eu gostei foi que no outro lugar que eu cortava o cabelo, tinha, o dono do estabelecimento era um velho reaça. Então eu tinha que ouvir muita merda. E quem segurava na navalha era ele, não eu, né? Então eu tinha que ouvir as merdas e ficar quieto. Mas nesse outro lugar o rapaz era mais de boa. Aí, tipo, foi mais por ter me sentido cativado pelo serviço. É, então, na verdade, eu tenho esse espírito dentro de mim, né? O gourmet que mora em mim, saúdo o gourmet que mora em você. E me arrisquei aí em diversas profissões nesse ambiente. Ainda tenho o sonho de trabalhar numa cozinha, mas ainda não tive oportunidade. Mas já não teve como, abracei a cultura da cerveja artesanal. Me deleitei aí em sabores de diversos países e principalmente dos mestres cervejeiros do Brasilzão aí. Gostei muito dessa onda da cerveja. Gostei muito da onda da cerveja da camisa retrô de futebol. Infelizmente aí também não tem um grande estoque. Gostaria de ter mais camisetas de futebol retrô. Outra confissão aqui também, essa onda de trabalhar com vinho aí que passou pela minha vida, me fez uma pessoa bico fino. Hoje em dia, como moro aqui na Europa, né? É um pouco mais barato beber uma coisa que não seja corote flavors ou catuaba, mas é basicamente isso, né? Hoje em dia procuro fumar meu cigarro Pueblo e tomar um Baileys no final da tarde, sempre que eu posso. Ah, teve uma outra coisa que eu esqueci de mencionar. Olha o Pueblo de volta aí. Fala aí, sou um grande fã de paleta mexicana, cara. Toda vez que eu vejo uma, eu compro. Porra, mas nem existe isso. Onde é que você compra esse negócio, mano? Não, então, eu tava falando com o Labas dos bastidores, ainda existe. O que não existe mais são as paleterias, mas a paleta ainda tem. Se você vai na Carícia, tem uma geladeirinha exclusiva cheia de paleta. Sempre pega uma lá de... É geladeira, isso. Puta, falar isso me lembrou uma história muito merda. Vocês lembram da gelateria Parmalat? Olha, não. Eu lembro dos bichinhos da Parmalat, olha lá. Não, então, em Santos tinha uma. Não só em Santos, tinha uma franquia de sorveteria lá nos anos 90, comecinho dos 2000, que era Gelateria Parmalat, que era tipo sorveteria da Parmalat. E eu lembro até hoje que eu estava no carro, estava de carona com o pai de uma colega minha do colégio, a minha colega dentro do carro. Ela olhou pra loja e falou assim: olha, pai, estão vendendo as geladeiras da Parmalat. E o cara falou: para de ser burra, é sorvete. Só isso mesmo, só me marcou muito. Mas enfim, paleta mexicana, cara, aqui na padaria caríssima, tem a geladeirinha exclusiva de paletas. Sempre pego uma de leitinho com Nutella, que depois dá aquele rebosteio, mas eu sempre aproveito muito. Depois de velho, eu fui ficando tentando ser fitness. O tanto de produto gourmet fake que eu sei que eu tô comendo. Essas proteínas malucas. Barrinha esses... de cereal, né? Barrinha de cereal whey, não sei o que de chia, não sei o que tem proteína. Eu sei que eu tô sendo iludido. Tem uns que tem até uma storytelling da Bela Gil. Como se fosse a própria Bela Gil que tivesse colhido. Achei muito bonitinho, achei a Bela Gil linda, mas é uma tremenda lorota de um produto caro da porra. Então, a Bela Gil, ela glamoriza ou ela desconstrói o produto? Aí que tá. Pô, cara, difícil, hein? Eu acho que se ela mistura a placenta dela, como ela disse que mistura, ela constrói. Mas quando é o produto industrializado, ela glamouriza. Placenta? É, ela falou que a placenta dela é muito proteica, que quando nasceu a filha ela comeu e tal. Ela tem várias dessas coisas assim. É, todo animal faz. ela faz um monte disso aí, de eu não uso absorvente, eu uso um coletor feito de bambu que absorve tudo, sabe? Tudo pra ela, eu escovo meus dentes com um cúrcuma, teve uma dessa também. Ela glamouriza muito esse estilo de vida muito saudável de GNT, né? A famosa picanha de melancia, né? Picanha de melancia. Mas eu acho ela linda e se vocês falarem mal, eu vou achar muito ruim, cara. Porque ela é linda, ela é um neném, se ela quiser, ela pode. Pode. Então, por isso que eu perguntei, se ela glamouriza ou se deixo. Ela tá... Claro que glamouriza, mas ela é linda e pode, cara. Eu passo o pano total pra Bela Gil. É, eu, assim, bom, como eu cultivo uma barba, né, cara, infelizmente, e também por ter, em algum momento, e ter uma genética de pelos crespos, Eu preciso cuidar da minha barba, né, cara? Pra não ficar uma coisa, assim, muito assustadora, né, pras moças, né, cara? Então, aí com esses produtos eu acabei comprando, assim, né, pra acabar hidratando a minha beleza de pelos faciais. Eu acabo comprando esse bálsamo, essas coisas, tipo shampoo também. Porque, cara, sério, mano, se eu não arrumo isso aqui, fica uma coisa grotesca, assim. Existe shampoo específico pra barba, Ricardo? Olha, eu não sei se, vamos dizer assim, vende, né? Mas eu não sei, deve ser uma puta de uma lorota, né? É só shampoo mesmo. É, diz que o pH é diferente, né? Que o fio é diferente. É, posso ver os produtos aí pra vocês ainda, né? Brincadeira. O DNA vegetal, né? É, não, mas existe. É, assim como o Gustavo tem plena noção de que tá comprando uma coisa que ele pode estar sendo ludibriado pra comer aí, achando que é fitness, eu também me ludibrio passando na minha barba um cremezinho aí maluco. Então, De curiosidade aqui, kit sobre barba para barba branca, shampoo, condicionador mais pente, R$110. Nossa, mas essa é pra aqueles velho fitness, né, cara? Essa é pro Dr. Varacate, pra aqueles caras que... É pra que... Cara, e barba branca, tipo, é um produto pra idosos? Tipo... É, não, mas tem outro aqui, kit shampoo e condicionador de barba Jungle Bug, mais cueca tamanho P, R$124. O que é Jungle Bug, cara? Pelo amor de Deus. É a marca, sei lá, velho, não sei. Ah, achei que era um tipo de barba. Me faz pergunta difícil. Jungle Bug. É, então, eu ainda não conhecia essa marca, mas... É, eu compro coisas na farmácia aí, tipo, não é tão caro assim. Ainda consigo... Tenho plena noção que eu preciso me arrumar, mas nem tanto, né, cara? Não vou pagar R$300 numa merda. Bom, então, depois de fazermos esse verdadeiro apanhado aí de conhecimentos glamourizados e gourmetizados, Depois de discutirmos as maravilhas das novas profissões manuais aí que o jovem brasileiro finalmente entendeu, nós viemos aqui, vamos dar agora cada um dar seu, vamos dar sua, dar seu recado final. E também não se esqueçam lá, de procurar o Marginais Quânticos nas redes sociais. Nós estamos presentes em quase todas, mas Facebook, Marginais Quânticos, Instagram também, @ Marginais Quânticos, tudo junto, sem acento. E também nos Spotify aí, se você que tá curtindo uma música jovem, tá curtindo o seu Belchior aí, dá um pause e curte o novo episódio que a gente tá lançando, se Deus quiser, toda quinta-feira ou sexta-feira no máximo, tem novos episódios aí pra vocês, ok? E a versão completa e gourmetizada no Medium, né? Exatamente. Todos disponíveis. Que isso, cara. Isso. Esse é o premium, né? É. Só os nossos seguidores mais... É isso. Só clube de fidelidade aí pode conferir. Brincadeira, viu, gente? Por enquanto, o Medium tá aberto, então, mesmo você pobretão aí, que só tem dinheiro pra comprar o seu Corote Flavor, dá pra você também ver no nosso Medium lá todos os links de coisas que a gente falou. E pra você, assim, com um material adicional aí pra vocês curtirem o programa da gente. Certo? Fechou. Fechou. Então fechou, meus queridos. Até a próxima, valeu, um grande beijo e tchau. Maravilhoso. O golfinho gourmet apareceu no final. É o gourmetinho.